Você está em sintonia com a Rádio Cacique de São Caetano do Sul, limitada ZYK 656, 1150 kHz, Grande São Paulo.